A fé vai envolvendo, todo mundo sente. Mensagens quando chegam, gente que presente. A vida é real e eu sigo tranquilo, rumo à liberdade, trilhando meus caminhos. Abre os olhos pela manhã, agradeço a vida, tudo que você tem, por todas as conquistas. Suficiente já tá bom, então mentalize que a família fortalece e por isso a gente vive. Desenvolver é pra quem sabe, pra quem reconhece. Um passo pra ser feliz é o coração, não esquece. Você não tá sozinho, a paz te fortalece. As energias do planeta são atraídas pela mente. Na festa, no dia a dia, na batalha eu vou. A atitude é o que sintoniza e faz nascer o flow. Os fatos que a vida traz, que a vida leva, quando de repente você entende como é bela. A fé vai envolvendo, todo mundo sente. Mensagens quando chegam, gente que presente. A vida é real e eu sigo tranquilo, rumo à liberdade, trilhando meus caminhos. Tudo que você deseja, que você almeja, será realizado se estiver no caminho que seja coerente com tudo que pensa, tudo que sente em relação ao que vem pela frente. São fatos consequentes do que se planta diariamente, seja consciente ou inconscientemente. Nunca é tarde pra mudar caso não esteja no caminho certo. Pare, pense, analise, fique atento, fique esperto. Se for o caso, conte com meu abraço. Mando minha vibe positiva como sempre faço. Mal menos tento, mas se o que vale é a intenção. Tranquilo, consciência, levemente aberto e o coração. Sempre à disposição e na disposição. E a fonte de energia é natural com os irmãos. Sempre à disposição e na disposição. E a fonte de energia é natural com os irmãos. A fé vai envolvendo, todo mundo sente. Mensagens quando chegam, gente que presente. A vida é real e eu sigo tranquilo, rumo à liberdade, trilhando meus caminhos.